gravando. Tá gravando. Esse é o transmissor da rádio, é um casé, um transmissor de 7 watts. Esse é o painel frontal dele, com os controladores de volume do áudio, que é o que a gente vai usar para a rádio, e do microfone, que a gente não vai usar. Botão que liga e o que muda a frequência, esse é o painel digital mostrador da frequência. Atrás a gente tem a entrada de força, que no caso vai ser essa aqui, de 12 volts, e a entrada da antena. Essa é a nossa antena com a entrada coaxial, só encaixar na parte de trás do transmissor antes de ligar para evitar que queime o transmissor. O próximo passo vai ser ligar ele na força. Caso a força dele é essa, entra aqui no painel traseiro. Deixo posicionado, já ligo na tomada. Bom, o próximo que vai ser montado aqui vai ser a nossa mesa de mixagem, de apenas um canal, mas totalmente eficiente. A entrada, a saída de áudio da mesa, que vai para o transmissor, que vai transmitir, vai na entrada de áudio. O volume é sempre bom que esteja abaixo do 3, no caso no 2. Essa vai no out da mesa, na saída da mesa, entrada para o transmissor. Certo? Aqui a gente já pode ligar o microfone também, para já ir transmitindo alguma coisa. Né? Ligar a mesa. Desculpa, eu esqueci de... Entrada da mesa. Ela não tem botão para ligar. Depois que ligar diretamente na energia, ela já vai estar ligada. Ligado aqui, como vocês podem ver. Então, agora falta ligar o microfone. Ah, é bom lembrar que o microfone aqui, para ligar, para não se perder, ele tem uma guia. Vem aqui, tá vendo? A guiazinha. Então, vamos tirar esse. Bom, daqui eu acho que já dá pra gente transmitir, né? Podia colocar ali, ligar o radinho pra mostrar. Alô, alô, não tá transmitindo ainda. Tá ligado? Ah, mas sem ligar o transmissor. Alô, alô, transmitindo? Alô, tá saindo aí, Igor? Tá saindo aí? Tá. Bom, então essa já é uma transmissão básica da rádio, só com o microfone, no caso. Agora... Antena, aumenta a antena. Uhum. Agora a gente vai usar as próximas fontes de música, né? De áudio. Fica antena. Lembrando que a rádio Gralha funciona em 106.1, frequência modulada. Faz uma propaganda. Bom, no caso aqui a gente vai ligar no computador primeiro, né? Então a gente vai precisar do... Você pode alcançar o amplificadorzinho ali. E esse cabo também. Uma placa externa de som, também conhecido como... Cadê? É, placa externa de som. 10 cents conectadinho. Bom, esse vai no... Ah, não, mandou de... A entrada do USB vai no computador, que já liga... Já deixa ligado aqui. Tá direto, né? Esse vai na saída de áudio. E como pode ver, já tá transmitindo direto ali do computador. Pega a tela ali. Mais uma vez? Transmitido celular agora, né? Quer mostrar as outras? É, porque aqui no... Na mesa ainda dá para ligar, só, apesar da gente só ter um canal, a gente pode ligar celular diretamente, pode ligar disc jockey, mixer, dá para ligar tudo aí. Então o que a gente precisa para uma transmissão é só um transmissor, a mesa e algo para transmitir o áudio. No caso a gente começou com o microfone, depois foi para o computador, mas pode ser usado um celular também. Deixa Ah, eu vou deletar no Facebook, cara. Agora que eu tenho um rap. Escolher uma música aqui no celular qualquer. Né? Eu não sabia dessa do Rio. Não tinha ou não conhecia o Rio? Porto Alegre acho que é o lugar que mais a galera tem. Nossa, deu uma comunidade enorme. Se nasceu, tá demais. Pra ser mestre, se não tem. Eu acho importante postar no Facebook também. Rodando direto, viu? É isso, né? É. Ah, nós temos pessoais muito diferentes. Então, mas aí que assim, é... Eu fazia tudo num take, assim, não é mesmo? Não, achei que é, você ia... eu ia cortar, eu falei uma coisa e acabou fazendo outra, mas... Exato. Mas aí, cara, como é muito rápido mesmo... Cara, ó, imagina, ao vivo o negócio demorou 4 minutos. Vamos